Então, essa é a terceira aula do curso de Sociologia 1, que tem o tema da tipologia proposta pelo Durkheim para o suicídio, enfocando na aula de hoje dois tipos fundamentais: o suicídio egoísta e o suicídio altruísta. Antes, porém, é necessário que a gente trate aqui de um capítulo que está na bibliografia complementar da aula de hoje, que é o primeiro capítulo do segundo livro. O primeiro livro foram os fatores extrasociais, certo? Por acaso, vocês lembram de alguns dos elementos considerados pelo Durkheim como extrassociais que a gente tratou na aula passada? Que ele foi eliminando, ele foi analisando e foi dizendo: olha, isso não é inconsistente, não responde ao problema, né? E a gente foi trabalhando esse conteúdo. Vocês lembram do que tinha dentro? Isso, muito bem. Então, patologias, eu pus aqui assim dizendo, né? Patologias mentais, né? Doenças mentais, estados psicopáticos, né? Como ele chamou. Daí, os estados. Ian, você falou. Como é que você falou? Estados naturais? Isso, biológicas. Perfeito, biológicas e como são também os fatores cósmicos, né? A gente poderia pensar que seriam questões da esfera da natureza, né? Que comportariam essas biológicas, como raça e hereditariedade, muito bem lembrado. E os fatores cósmicos, que ele chama, que são os ambientais, né? Que eu traduziria para uma linguagem mais corrente, como ambientais, né? Porque ele trata de meses do ano, estações do ano, variações de temperatura, horários do dia, dias da semana, né? Então, seriam esses os fatores cósmicos, né? E tem também um elemento que a gente não tratou, mas que eu vou retomar em breve, que é a questão da imitação, né? Ele colocou como extrasocial para discutir com os autores, né? Que os autores dizem que são extrasociais, mas ele teria outro tipo de explicação para aquilo que os autores chamam de imitação, pura e simples, né? Repetição. Ah, você está fazendo, eu também faço, e daí todo mundo vai fazer, e daí vira um hábito, né? Então, ele vai mostrar como que isso é, na verdade, não é uma imitação, né? Ele vai inclusive dizer que são os vínculos de solidariedade que ele em outra obra, né, que é da divisão do trabalho social, ele vai tratar, né? Então, como a gente está trabalhando com uma obra na qual o Durkheim já considera como dados determinados conceitos que a gente ainda não trabalhou, um movimento que a gente vai fazer muito nesse curso é quando a gente for abordar as outras obras, a gente vai constantemente se referir ao suicídio, né, o suicídio, né, a obra, para a gente resgatar os exemplos que ele vai dando, né? Com relação a essa introdução, esse capítulo introdutório, que ele vai chamar o segundo livro de Causas Sociais e Tipos Sociais. E daí o capítulo 1, Método para Determiná-los. Então ele faz uma discussão, que é uma discussão de transição, né? Dos fatores extrasociais para os fatores sociais, eminentemente sociais, né? E daí ele vai dizer o seguinte, que deixa, eu preciso pegar, tá aqui. um trechinho que eu gostaria de ler, assim, o primeiro parágrafo desse capítulo, que ele vai, portanto, fazer essa passagem, né, dos extrasociais para os sociais. Então, ele vai dizer o seguinte: os resultados que apresentamos no livro precedente não são puramente negativos. Aqui o negativo tem relação ao fato dele ter negado aqueles fatores como explicativos do suicídio, né? Então, quer dizer, o saldo seria negativo na medida em que ele... Lembra que eu até usei essa imagem? Ele foi ticando, né? E tirando da frente um conjunto de explicações que ele considera insuficientes e implausíveis. Então, é nesse sentido que ele diz, né? Não são puramente negativos. Demonstramos com efeito que em cada grupo social há uma tendência específica para o suicídio. Então, quer dizer, o suicídio é uma marca da vida social. Em todas as formações sociais, pôde-se, do que se tem notícia, né, pôde-se observar caso de suicídios. Então, quer dizer, é um fato que compõe a vida social, né? Então, não só é persistente, como é crescente. Daí a importância de estudá-lo a partir da sociologia, né? E procurar uma explicação nova, específica, e que ele vai considerar mais eficiente para o conhecimento desse fenômeno. Então, demonstramos com efeito que em cada grupo social há uma tendência específica para o suicídio que não se pode explicar nem mediante a natureza do... Que não se pode explicar nem mediante a constituição orgânico-psíquica dos indivíduos, nem mediante a natureza do meio físico. O resultado disso é que, por eliminação, então, quer dizer, é de fato esse esquema. Ele foi pegando cada tese e comparando os dados dessas teses com os dados estatísticos que ele levantou e foi dizendo: não tem nada a ver, não dá para explicar por aí, né? Então, o resultado disso é que, por eliminação, ela depende necessariamente das causas sociais e constitui por si só um fenômeno coletivo. Ou seja, tudo bem, é individual na sua manifestação mais elementar, mas ela é algo que não pode ser entendido apenas pela dimensão individual. Alguns dos próprios fatos examinados, e de maneira especial as variações geográficas e sazonais do suicídio, tinham nos conduzido precisamente a essa conclusão. É essa tendência que devemos abordar agora mais detidamente. Então, quer dizer, o que ele está lembrando aqui, né? Pensando em variações geográficas e sazonais, que vão no sentido do acordo com a ideia dele de que são causas sociais que precisam ser entendidas para a gente entender a natureza e a função social do suicídio. São aqueles que ele discutiu com os autores, que diziam que os suicídios eram mais comuns durante o inverno, que eles aconteciam mais durante a noite, que eles aconteciam mais no como é que a gente diria, na solidão dos lares, mais no tempo frio, e assim sucessivamente, né? São muitos exemplos que ele vai buscando, mais em determinados dias da semana do que em outros, né? Por exemplo, mais nos fins de semana do que durante a semana. Então, e ele vai discutindo isso, mostrando que, por exemplo, do ponto de vista das regiões, né? Se o suicídio passa a ser mais frequente na vida urbana, não dá para dizer que ele também não esteja, não estivesse. Eu estou pensando sempre no passado, porque a gente está falando em dados que foram colhidos há 120 anos atrás, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, para a gente entender determinadas posições que ele toma, né? Que hoje são consideradas ultrapassadas. Mas ele vai mostrar, então, com relação a essa variedade de dados, né? Que não é no inverno, não é na solidão dos lares, não é no meio da madrugada, não é nos fins de semana, não é, né? Eu estava falando do espaço urbano ou rural, né? Então, não é só na cidade, não é só no campo, né? Então, no que diz respeito ao campo e à cidade, vai influir muito mais um elemento que vai ser extremamente importante nessa tipologia que ele vai apresentar hoje, que é o fato de que ele já assinalou também no material da aula passada, que essa taxa de suicídio, né, que ele considera, que eu contei para vocês como é que isso é calculado e tal, essa taxa cresce em situações históricas de grande transformação social, seja na cidade, seja no campo, né? Então, na verdade, ele está escrevendo, ele está estudando, ele se preocupa com esse fenômeno e com o crescimento dele numa época especialmente importante do ponto de vista das transformações sociais. E o pior é que não dá para dizer que é uma coisa do 19, né? Já é do 18, com a aceleração da industrialização, com o surgimento de duas novas classes sociais, né? A burguesia e o proletariado, a decadência da nobreza e tudo mais. E depois tem o grande evento, né, que eu já tô aqui repetindo, que marca a virada do 18 para o 19, que é a Revolução Francesa, né? A gente já teve a chance de falar disso, quanto isso foi importante, né? Quanto que o 19 vai acomodando, por um lado, e vai radicalizando, por outro, aquelas transformações vindas decisivamente com a Revolução Francesa, né? A gente pode lembrar também, no fim do século, começam a, vamos dizer assim, na metade da segunda metade do 19, começam a aparecer as invenções científicas, né? Grandes invenções que vão mudar antes mesmo, né? No começo do não é exatamente no começo, também na segunda metade do 19, que surgem os trens, né? As mudanças no transporte, os deslocamentos mais rápidos, isso tudo gera um impacto social muito grande, porque, por exemplo, lembra que a gente falava disso, né? Uma viagem que se faz de trem encurta em, sei lá, 10 vezes, vamos usar o número referencial, porque eu não sei como que isso acontece, qual que é exatamente a proporção, mas o tempo que você levava 2-4 dias para chegar de um lugar, de uma cidade a outra na Inglaterra, você passa a chegar num dia inteiro, né? Então é toda uma percepção das relações espaço-tempo, né? Então, quer dizer, é uma transformação muito profunda, é um espírito do tempo que tira as bases e troca por outras, né? Então, é isso que interessa para o Durkheim, né? Quer dizer, é nisso que ele se fixa para entender essa mudança e essa tendência à elevação das taxas de suicídio nas sociedades. Ele está pensando na Europa, né? Sobretudo na Europa Ocidental. E então esse é um elemento realmente de grande importância, né? Então ele fala, olha, foi lá naquela pesquisa, naquela confrontação entre os dados numéricos, estatísticos levantados, né? E os trabalhos que existiam até então, que ele consolidou essa ideia de que o que a gente tem que buscar são as causas sociais, né? Então, eu vou avançar um pouco nesse sentido, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, depois daquela etapa feita, apresentada no capítulo, no livro 1, agora, como fazer para chegar mais perto do que seriam essas causas sociais, onde encontrá-las? Como pesquisar um fenômeno como é que eu diria? Me veio uma ideia que escapa, né? Que não deixa tantas evidências, que é de muito difícil reconstrução. Né? Como se aproximar da real natureza desse fenômeno, né? Ele vai dizer, olha, uma das estratégias poderia, porque vocês já imaginam o que que ele vai falar, né? Não tem consistência, não dá para ir por aí, mas é verdade. Ele vai dizer, poderíamos começar pelos casos individuais, né? Então, pegar todos os levantamentos existentes, seja nos departamentos de polícia, seja nos hospitais, onde existirem dados sobre mortes voluntárias, buscar o máximo de dados. Então, ele pensa em dois tipos de documentos: uns prontuários feitos por muitos departamentos de polícia, onde feita a ficha, havia um campo sobre motivos, prováveis motivos, né? Porque, como a gente já falou, já mostrou, e agora é preciso relembrar disso, não tem como reconstituir, né, cada caso. Né? Às vezes você tem pessoas que poderiam dizer alguma coisa sobre, mas em termos dos motivos. Então, o que que ele vai achar? Ele vai consultar e pesquisar esses prontuários e vai concordar, desculpe, e vai concordar com alguns autores que mostram que muito provavelmente aqueles motivos prováveis, eles são opiniões de quem preencheu o formulário, com base em algumas evidências muito tênues e não comprovadas. Então ele vai falar: qual a vantagem da gente se apropriar de um dado desse tipo? Né? É uma suposição. Em grande medida, né? É uma opinião, considerando, por exemplo, a cena encontrada e outros detalhes sobre o acontecido. Então ele vai dizer: não dá para ir por aí. Outro tipo de material que a princípio seria a grande chave para se saber alguma coisa de mais concreto. um determinado autor, Brière de Beaumont, ele reuniu numa pesquisa que ele não entra aqui em detalhes como ela foi feita, 1.328 cartas deixadas por pessoas que vítimas de mortes voluntárias. E aí ele publica essas, não sei se não publica as cartas, deixa eu ver, o autor resumiu o conteúdo das cartas no livro, né? Mas aí, a análise desse substrato, né, que sai desse material, mostra quanto que elas foram, eram escritos de um momento de grande dramaticidade, de grande dor, de grande dificuldade, né? Muitas vezes traziam confissões, traziam versões totalmente idealizadas sobre a sociedade, sobre si próprios. Então, quer dizer, como, mais uma vez ele se pergunta, né? Como tomar como científico esse tipo de fonte, né? Como fechar a questão sobre um determinado motivo, mesmo que relatado pela vítima, numa situação como essa, né? Então, antes de simplesmente avaliar o conteúdo, que ele vai achar um trabalho super, super complicado, né? Se não for totalmente invasivo, por mais que as cartas tivessem sido deixadas para serem conhecidas, né? Ele vai dizer, são insuficientes em termos científicos, né? Poderiam ser interessantes para a psicologia, para outras perspectivas, mas do ponto de vista de quem está querendo buscar entender as prováveis causas sociais, não dá para ir por aí, né? Bom, se não dá para ir por aí, o que fazer, né? O que fazer, considerando que, por exemplo, um autor como Durkheim, ele já trabalhou muito com o tema, né? Já estudou a bibliografia, já levantou dados, já compilou dados de maneira diferente. Então, portanto, o que se deve buscar? E daí ele investe nessa ideia de que não dá para um estudo desse tipo se fixar nas formas das consequências do ato. Então, assim, nas características que tomaram as ações que levaram às mortes voluntárias, né? Não é aí que vai se... Daí ele repete, né, aquilo que ele já falou e que eu já também falei para vocês. Jamais será a descrição de casos particulares que poderá determinar seu caráter sociológico, como se a gente fosse fazer uma grande soma de casos e de suas prováveis explicações, né? Então, quer dizer, da mesma forma que ele entende que sociedade é mais do que a soma dos indivíduos, né? Um fato que ele já sabe que é que tem causas sociais, quer dizer, ele aposta veementemente nisso, não pode ser apenas a soma dos casos individuais, certo? Então ele vai dizer: o que a gente tem que pesquisar são as causas que determinam a existência e a ocorrência desse fenômeno, né? E elas só podem ser, e elas estão, ele afirma, fora do indivíduo. Inicialmente, né? É na relação dele com a sociedade que essas causas aparecem. Né? Sabe aquela ideia que a gente já também falou, que eu já pensei na definição de fato social, né? Que ele vai dizer que o fato social é exterior ao indivíduo. Porque quando cada um de nós nasce, a sociedade e seus procedimentos e suas instituições já existem. Mesmo se fosse Adão e Eva, né? Quando Adão e Eva ganharam vida e saíram andando, se movimentando no paraíso, já tinha paraíso e já estava bem definido o que eles podiam e não podiam fazer, né? Tô pegando essa narrativa aí só para, né? Só para encontrar uma representação assim bem longínqua, né? De desde que o mundo é mudo e claro, uma narrativa no mínimo questionável, né? Sobre o começo da vida dos homens e das mulheres. Então, o que que é que ele vai então definir como a tarefa? Onde é que a gente vai buscar essas causas, né? De um lado, no que ele passa a chamar de taxa social de suicídios, né? Diz respeito a porcentagem de suicídios em relação a 1 milhão ou 100 mil habitantes. Essa taxa, ela é móvel, claro, né? A população vai crescendo e essa proporção vai sendo atualizada. E daí ele vai chegando, né, a relação de uma coisa, de um universo com outro, né? As ocorrências de suicídio e o número da população, número de habitantes, né? Pode mostrar que a taxa de suicídio, por exemplo, cresce mais do que a taxa de crescimento da população. Eu estou realmente com uma coceira no meu nariz. Isso não seria minimamente importante se minha cara não tivesse aqui estampada, não é? Qual o problema? Mas então, ele fala assim: é preciso partir do todo para se chegar às partes, e não ao contrário. É como seria se a gente fosse estudar os casos individuais para chegar a alguma conclusão sobre seu conjunto, né? Que seria, portanto, partir das partes. Né? Começar pelas partes para se chegar ao todo. Ele vai dizer não, é o contrário, né? Assim como ele vai dizer, temos que estudar a sociedade e a sociedade é mais do que a soma dos indivíduos que a compõem, né? Portanto, é alguma coisa de muito específico que precisa ser encontrado, precisa ser objetivado. Né? No sentido da gente encontrar objetos que traduzam essa a existência da sociedade, que materializam, né, que tornam possível uma exploração científica e empírica, né, concreta da sua existência. Agora, o que ele vai achar realmente definidor, né, é que ele vai dizer, olha, então abrimos mão de uma análise que ele vai chamar de morfológica. Morfológica no sentido de tentar entender a forma tomada pelo suicídio, né? Então ele vai falar, não, não é por aí. Nós podemos esgotar formas e formas e a gente não vai conseguir entender aquilo que ele considera ser o lugar onde existe uma resposta, né? Para além daquela que o indivíduo tem, né? Para além daquilo que ele chama do móbil, né? Daquilo que move o indivíduo, né? Porque uma coisa importante a gente lembrar aqui nessa introdução é que o indivíduo vai ser sempre composto, né? Você tem o indivíduo e você tem o ser social, né? Só que num determinado momento, essas duas dimensões, elas convivem num mesmo ente social, né? Então vamos pensar que é o indivíduo, né? Vamos pensar que somos nós, cada um de nós. Então nós vamos ter uma natureza que é só nossa, né? Então, vai ter gente parecida com a gente, de várias formas, né? Mas cada um é um e tem suas particularidades e especificidades que lhe caracteriza. Só que uma outra parte da gente é feito das referências da sociedade onde a gente vive, não é? Então, por exemplo, coisas muito elementares que conjugam aquilo que eu. Peraí. Deixa eu só ver se a gravação continua. Sim. O tanto do indivíduo e o tanto da sociedade, né? Vamos pensar assim: traços básicos da presença da sociedade em nós, né? A organização do nosso cotidiano. Tem coisas que são estritamente nossas, individuais, e tem coisas que estão conectadas com os horários vigentes na nossa sociedade. Não é à toa que, por exemplo, em tempo de pandemia e home office, a gente fez várias confusões, né? Sei lá, por exemplo, eu recebia e-mails de trabalho 11 horas da noite. Eu falava, nossa, como pode? Mas aí as pessoas estavam. Era o horário que elas conseguiam mandar e-mail, né? Solicitações. Você fala, uau! Não, mas, né? Nosso horário é de tanto a tanto. Essas coisas. Fim de semana, né? Fim de semana lotado de coisas de trabalho. Você fala, mas peraí, né? Bom, isso. Em geral, a gente se veste de maneira parecida, estruturalmente falando, né? Vamos dizer assim, as coisas que a gente em geral cobre e coisas que a gente em geral deixa à mostra de maneira variável, né? Vários outros procedimentos, a questão do trabalho, né? Os horários de trabalho, as formas de trabalho, as formas de estudar. Ah, o elo que nos une, a universidade, a instituição de ensino, não é? Tudo isso são. Quer dizer, não seria nada se não fossem as pessoas que estão envolvidas nisso, mas são construtos, né? São construções da nossa vida social, né? E assim sucessivamente, né? Formas de transporte, formas de comunicação. Então, quer dizer, muito muito da sociedade faz parte da gente, né? Muitas vezes a gente nem se dá conta de determinadas convenções que a gente segue, não questiona, que são convenções sociais, né? Partilhadas por todos, mas são também partilhadas por nós, e de repente a gente até dá uma customizada, assim, né? O jeito como você escreve as coisas, o jeito como você se apresenta, né? Nunca é uma pessoa igualzinha a outra e tudo mais. Então, quer dizer, considerando, então, essa dubiedade, né? Essas duas dimensões que integram não só o indivíduo como a vida social, vão ser fundamentais, quer dizer, considerar essas duas dimensões é uma estratégia fundamental, não só para entender a sociedade, como para entender um fenômeno como esse que ele está mostrando para a gente, né? E aí ele chega numa. Bom, então ele fala não morfológico. Não. Ele prefere fazer uma classificação que ele chama de etiológica, que vem de ethos, né? Que é. Deixa eu ver aqui, eu criei alguns. Então, por exemplo, a razão de ser. A origem das coisas são definições possíveis de etiologia, né? É a natureza de um fenômeno. Então, quer dizer, é ir tentar chegar no âmago, né? No detonador, no sentido do start, né? Daquilo que move. E faz acontecer um determinado fenômeno social de difícil apreensão, né? Então, a partir disso, ele vai pensar numa coisa que ele vai chamar mais para frente de temperamento, ele chama de nacional, mas a gente poderia tranquilamente substituir o nacional por social. Ele vai se referir a humor coletivo, né? E aí ele chega numa definição que ele acha que é exatamente onde está a verdadeira causa, né? A verdadeira tendência, e aí ele usa um termo que é as tendências suicidogênias, tendências ao suicídio, que podem ser identificadas em todas as sociedades, quando a gente se consegue apreender o que ele chama de um estado geral. Deixa eu ver aqui como é que é só para pensar, olha assim. Somos então forçosamente levados a concluir que estão todas as variáveis já apontadas, né? Que todas estão todas na dependência de um estado mais geral, do qual são, quando muito, reflexos relativamente fiéis. É esse estado que faz com que essas razões se tornem mais ou menos suicidogêneas. E, por consequência, é ele a verdadeira causa determinante dos suicídios. Portanto, é essa situação que devemos atingir, sem nos demorar nas repercussões longínquas que possa ter nas consciências particulares. Então, Como que a gente apreende esse estado geral, né? E eu vou dar aqui livremente a minha contribuição para a compreensão de vocês, pensando nesse estado geral. Eu vou falar algumas coisas que não sei se seriam sinônimos, mas nos ajudam a entender o que ele está entendendo sobre estado geral. Conjuntura, contexto, cenário, panorama, momento histórico, né? Então você vai pegar uma taxa social de suicídio que está, por exemplo, se elevando. Você vai automaticamente fazer essa análise de conjuntura, uma análise do momento histórico, do contexto social, e tentar ver o que que é que está acontecendo, porque ele aposta é a essas mudanças, mudanças bruscas ou mudanças profundas, perturbações na ordem social é que causam essa elevação da ocorrência desse fenômeno na sociedade. Certo? Então, épocas turbulentas de grande mudança, de grande transformação econômica, social, cultural, esses são os momentos em que o fenômeno aparece com mais, de maneira mais notável, certo? Aí ele apresenta uns quadros ainda nesse. Que horas são? Tenho que me preocupar com o tempo hoje, porque eu estou ainda na introdução, faz uma hora que ela começou, mas é importante isso tudo, é muito importante. Só uma coisa que eu não falei, eu já cheguei no ponto culminante aí dessa introdução, mas ele arrola, ele faz uma aproximação de taxas de suicídio entre duas regiões diferentes. Num primeiro quadro, divididos entre homens e mulheres, né? Em dois períodos diferentes. Então, e aí ele aproxima daqueles prontuários que trazem motivos. Só para ver se, né, como eu falei, ainda ele estava com a esperança que isso daria em alguma coisa, né? Então, eu vou citar aqui, depois vocês, claro, procurem, é o quadro 17. Depois ele faz um quadro que não tem número, que é separando por profissões, né? Não é exatamente profissões, mas ele é mais ou menos assim: motivos, miséria e reveses da sorte, desgostos de família. Amor, ciúme, devassidão, mau procedimento, desgostos diversos, doenças mentais, remorsos, receio de condenação depois do crime, outras causas e causas desconhecidas, né? Só porque ele se aproxima, né, desses motivos, daquela reflexão, e eu não tinha apontado isso, né? Uma outra questão que ele coloca, que é importante para a gente entender os dois tipos que vão aparecer aí na sequência, é um conceito que ele apresenta no. Na verdade, aparece nos dois, no da divisão do trabalho social e nas regras do método sociológico, mais presente na divisão do trabalho social. Conceito de correntes sociais, né? Para pensar assim, nesse momento em que há um aumento da taxa de suicídio, né? Então, por que que há um aumento? As pessoas, elas sentem da mesma forma essas transformações, esses abalos na ordem, né? Elas reagem de maneira drástica da mesma forma. Né? Daí a ideia do aumento das taxas, né? Daí ele vai pensar um tipo de força social que ele chama de corrente social, entendida como um encadeamento de forças que emanam da vida social. Então, quer dizer, dado uma ocorrência, vamos supor, um vulcão entrou em erupção de maneira totalmente não prevista, né? E aí há um conjunto de reações em cadeia que são postas em prática pela sociedade, pela comunidade afetada, né? Então, a gente poderia dizer que essas práticas, esses hábitos, essas ações, elas corresponderiam, elas se organizariam em termos de correntes sociais, né? Que é uma coisa que vai envolvendo a todos, não necessariamente por imitação, né? Como queriam alguns dos autores pesquisados pelo Durkheim, né? Então, não por imitação, mas porque tem sentido, porque as pessoas entendem a necessidade de fazer as coisas de determinada forma, né? Aí pensando numa ação deliberada em torno de um objetivo comum, né? Mas, por exemplo, determinadas correntes sociais, elas emanam, sim, determinados perigos aos quais a gente estaria suscetível. Na vida social, não tem isso de montão. Tem mais perigo do que qualquer coisa, né? E daí essas forças, ela, por exemplo, um certo medo, desde um receio a um pavor de que aconteça alguma coisa ruim. É um tipo de corrente que emana da sociedade. Emana das nossas relações sociais, emana da nossa capacidade de raciocinar ou não, né? Dependendo do tipo de coisa, né? E colocar alguns sentimentos, alguns procedimentos para circular na sociedade, né? Então, essa ideia de correntes sociais, ela é muito ampla, ela pode envolver muitos tipos de coisas, né? Eu estava citando um exemplo que é uma coisa positiva, né, na iminência de uma catástrofe, de uma intempérie, né, a sociedade se unir, se juntar e essa força de solidariedade envolver a todos ou a grande maioria, né? Então, a perturbação dada por transformações, né, para melhor ou para pior, ela pode circular também dessa maneira, né? Como corrente social. Então, não é que uma pessoa vai dar ideia para outra, não é imitação, não é a temperatura alta que deixa todo mundo louco, né? Não é nada disso. São substratos da vida social. Né? São coisas produzidas socialmente e que têm um sentido em determinados lugares e tempos específicos. Né? Uma única coisa que eu também não falei sobre os motivos, né? É que tem um outro quadro que ele faz, que ele organiza a ocorrência de suicídios no mundo agrário, na agricultura. Nos trabalhadores, entre os trabalhadores da agricultura e os trabalhadores de profissões liberais. E aí, curiosamente, essas taxas, elas são muito parecidas em universos que são muito diferentes. Daí ele também concluir, né? E aí eu tô só voltando lá para a questão da motivação. Ele está só dizendo: olha, não vai ser aí que eu vou conseguir entender a especificidade desse fato social, né? porque a vida dos trabalhadores da agricultura é muito diferente dos trabalhadores profissionais liberais das cidades, né? No momento em que essas taxas são iguais, a causa desse fenômeno não está nos motivos, né? Não pode estar nos motivos. Bom, fecho e parto para o primeiro tipo que ele explora, que é o suicídio egoísta. Eu vou fazer uma, assim, sim, Rebeca, é exatamente isso. É que, na verdade, pode ser até que ele seja muito frágil para mudanças, né? Pode até não ser isso. Pode ser que as mudanças são muito drásticas, né? Ou que as transformações que venham com algumas mudanças sejam muito difíceis de ser acomodadas socialmente. Enquanto essa acomodação não acontece, fica muito difícil. Talvez mesmo para o mais forte, né? Então, agora, nunca é fácil, né? As mudanças nunca são fáceis. A gente está sempre considerando que as coisas vão num contínuo. E ela, em geral, não vai. Elas, em geral, não vão, né? Em algumas épocas a gente percebe mais isso e em outras não, né? Ou melhor, em algumas épocas as mudanças elas são mais perceptíveis porque elas são mais definidas, né? Em outras épocas elas são mais suaves. Inclusive, mas aí isso que é legal no Durkheim, é que não são só as mudanças em termos de perdas, né? Por exemplo, uma fase de grande prosperidade, de repente tudo entra nos eixos, sabe? A sociedade está em franco desenvolvimento e essa taxa também cresce, né? Ele vai falar, por exemplo, no momento em que as justificativas para a organização social deixam de ser religiosas e passam a atender mais para a ciência. A maneira como a ciência foi fazendo parte da vida das pessoas trouxe muita perturbação, né? Trouxe muita, sabe? Qualquer descoberta, luz elétrica, a vida inteira o homem trabalhando com formas de iluminar as casas, né? Nossa, desde do primeira faísca de fogo que surgiu, né? E daí, de repente, clique! Sabe? Não é assim, né? E principalmente na segunda metade da segunda metade da segunda metade do século XIX, onde começaram a aparecer aquelas transformações tecnológicas, né? Combustíveis, uso de combustíveis fósseis, pesquisas, pelo menos, né? Depois a comunicação à distância, telégrafo, rádio, essas coisas causaram muita estranheza, né? Aí eles falam, não, são coisas boas, né, que foram surgindo e tal, mas isso era coisa do... era magia, né, como diz o Walter Benjamin, né? Magia e técnica, né? É uma coisa que eu sempre falo nos cursos de música, sobre música gravada, que era isso, né? As caixas que tocavam sons, músicas, vozes e falas, elas eram exibidas nos circos, né? Porque era mágico, não dava para explicar aquilo, né? Então tem tudo isso, né? Todas essas são, esses são elementos de transformação. Bom, olha, vamos às principais... a gente está sempre falando de tese, mas é que são afirmações, né? São asserções, assim, olha, é isso, né? Eu fiz as contas e o resultado é esse. E daí ele vai explicar, né? Sobre, ah, eu ia, desculpa, antes eu ia falar rapidamente sobre a característica desses três tipos, que são, é uma tipologia mesmo, né? Tipos sociais, como ele quer, né? Suicídio egoísta, suicídio altruísta e suicídio anômico. No suicídio egoísta, o indivíduo. Então, lembra aquela coisa de que nós todos somos feitos de uma parte da nossa individualidade e uma parte da vida social, né? Então, no que diz respeito ao egoísta, os laços que unem os indivíduos à sociedade estão frágeis, estão fracos. E aí a individualidade, ela aparece mais do que a sociedade. O indivíduo fica, de certa forma, meio que à mercê da sua própria sorte, sem ter a sociedade para, eu vou usar uma gíria aí agora, enquadrá-lo, né? É que é isso que a sociedade faz com a gente, né? Desde que a gente é pequenininho, né? Isso a gente vai estudar muito bem na da divisão do trabalho social. É isso, né? A gente nasce um indivíduo e vai se transformando num ser social, né? Então vão sendo ensinadas alguns requisitos fundamentais desde que a gente é muito criancinha, né? Chega a hora de deixar as fraldas, né? De entender a questão da higiene, que é um processo longo, né? Como se alimentar, que não for sugando, né? Aí vai ser como comer com talheres, como escrever, né? Como ler e escrever, e como falar corretamente, como se comunicar, como se referir aos pais, né? Aquela ideia, né? Eu sou da época que era todo mundo senhor, senhora, a bênção, né? Jamais chamar a mãe de você, né? Depois, quando a gente é todo mundo adulto, que as diferenças acabam niveladas, não, né? Pode até ser, mas lá é. E tem sociedades, né, que mantém isso. Jamais vai chamar a mãe de você, né? Vai chamar a senhora, a mãe, vai, não sei o quê, né? Todo um conjunto enorme de coisas que a gente não tem nem ideia, né? E que a gente foi ensinado a fazer, né? Que nem sabe, nem percebe, porque é a regra, é a norma, né? Então é nesse sentido. Deixa eu só ver aqui as observações de vocês aqui. Exatamente, Rebeca. Sobre o criacionismo. É isso, Guilherme. Exato. Perturbador, né? E depois, assim, essas transformações sociais, elas trazem mudanças comportamentais, né? E que essas, sim, não são facilmente aceitáveis, né? É isso aí, exatamente. A pandemia é um bom exemplo em que sentido será? Ah, do choque de narrativas, para usar. Ai, que raiva, né? Eles pegam os jargões e detonam. Mas é as narrativas, as diferenças. Ah, de mudanças sociais, está falando do comportamento, de ir para dentro das casas, o home office, é isso? E depois toda uma preocupação, né, com várias outras coisas que não eram. É por aí. Bom, então, no suicídio egoísta acontece isso, né? o indivíduo, a individualidade. É verdade. É, eu tô tentando não trazer para o presente exatamente por causa da delicadeza do tema, né? É, e também porque o Durkheim tá falando a partir de um tempo muito, muito atrás, né? Passado, 120 anos. Bom, mas é isso. Então, o sentido de egoísta já já a gente vai discutir, né? Mas é essa a ideia. O indivíduo se vê a sua própria sorte porque a sociedade não o insere. Não, vamos usar o termo que é muito fofo assim, mas que funciona, que é não o acolhe, né? Porque não é exatamente um acolhimento, né? Ah, eu vou. O acolhimento que a gente usa muito hoje é alguma coisa a mais do que se faz no, naturalmente, né? E o que a sociedade deve fazer com o indivíduo não é nada demais. Tem a ver com a sua própria razão de ser, que é garantir um lugar na sociedade e uma função para cada um. Quando essas pessoas não estão inseridas, né, adequadamente, suficientemente, alguma coisa aí está acontecendo, né? Na medida em que o indivíduo está tendo que pensar sobre o seu futuro sozinho, sem perspectivas sociais para isso, né? É, o altruísta é exatamente o contrário. O altruísta é um tipo de suicídio que se faz em nome da sociedade, em nome do outro, né? É alguma coisa que se faz voluntariamente, mas que se sente como se fosse obrigado a fazer. Então, e aí, então, a individualidade não existe. Existe a vida do grupo e o grupo não permite a expressão dessa individualidade, né? Então a gente vai ver o que é isso. E no caso do anômico, é o tipo de suicídio característico das crises, aonde, por exemplo, as regras sociais podem estar mudando. E aí as pessoas ficam perdidas. Não se sabe exatamente com que se pode contar, mas estou pensando mais em termos de referenciais, de valores, de uma moral, né? De alguma coisa que teria sido, por exemplo, oferecido nesse processo educacional aí que a gente está falando, educacional, mas né, da educação do ser social, né? Então, épocas de guerra, né? De grande turbulência social, aonde as regras, né? Porque a anomia é isso, é a ausência de regras, né? A gente pode pensar uma facilidade de regras. Desculpa. Nossa, era uma outra palavra que eu ia falar sobre facilidade, agora é uma fragilidade. Fragilidade, né? As regras ficam frágeis, né? E a lógica não fala, bom, isso é parecido com egoísta, né? Mas vão ter diferenças aí bastante importantes para a gente explorar. No caso do egoísta, tentando ser bastante sistemática, ele vai dizer o seguinte, que ele estabelece três proposições. Primeira, o suicídio varia na razão inversa do grau de integração da sociedade religiosa. Então, ele vai explorar alguns aspectos da sociabilidade humana, né? Nessa parte do estudo do suicídio egoísta. Então, ele vai concluir, na verdade, aqui o que que essa frase está querendo dizer. Quanto maior a integração da sociedade religiosa, menor a taxa de suicídio. Aí o segundo, o suicídio varia na razão inversa do grau de integração da sociedade doméstica. Ou seja, quanto maior a integração da sociedade doméstica, menor a variação na taxa de suicídio. Assim é melhor, não é que desce. Simplesmente não varia, né? Quanto maior a integração, menos varia a taxa de suicídio. O suicídio varia na razão inversa do grau de integração da sociedade política. Ou seja, quanto maior a integração da sociedade política, menos varia a taxa de suicídio. O que que tá aqui dito, né, desse jeito? Ele vai testar outras teses, né, que na verdade ele levanta novos dados, novos cruzamentos de dados, né, que mostram a ocorrência de suicídio a partir de pertencimento religioso. Então, quer dizer, uma grande sorte ele conseguir esse tipo de dados, né? Então ele vai trabalhar com essas três dimensões da vida social: religião, vou pôr assim, família e cotidiano, como a esfera doméstica, sociedade doméstica, e a sociedade política, a vida, digamos assim, comunal, né? Aquilo que a gente divide com as pessoas, em termos da organização máxima da sociedade, representada por algum tipo de poder político, né? Então, a questão. E aí ele vai trabalhando com esses dados, eles são muitos, muitos dados, né? Então, com relação à sociedade religiosa, né? Qual vai ser a conclusão, assim, o resumo? Daquilo que dos dados graúdos mesmo, né? A sociedade mais as duas religiões mais integradoras são o catolicismo, cristianismo católico e o judaísmo. E a menos integradora, onde, portanto, aparecem as taxas mais altas de suicídio, está no protestantismo. Naquela altura, naquele tempo, né? Quer dizer, são vários momentos diferentes do século XIX, onde ele consegue os dados, né? Basicamente, porque o catolicismo cristão, né? O cristianismo. Mas é que cristianismo é muito mais amplo, né? Então estamos falando de catolicismo, certo? E o judaísmo envolvem o fiel de várias formas. Então você tem uma coordenação da igreja, essa coordenação tem um poder, tem uma asserção sobre o indivíduo, né? Existe um conjunto de atividades da vida comunitária que envolvem o indivíduo cotidianamente, mas mais que isso, né, há uma ética entendida como conjunto de valores, né, como moral, que buscam regulamentar a vida do indivíduo, né? O indivíduo não como indivíduo, mas como mais um no rebanho de Deus, né? Então, quer dizer, mais ou menos, você é um, apenas um a mais. Ao contrário do protestantismo, e aí entendo que eu estou tomando como referência o protestantismo mesmo saído da reforma protestante, né? Então, quer dizer, talvez possa haver alguma relação com o atual neopentecostalismo, em termos de orientação geral, né? Mas o que eu estou falando dos protestantes, né? Do protestantismo, é que ele fragiliza esses laços comunitários, né? Esse pertencimento. Em termos de um ethos, né, de uma ética que orienta a vida. Por quê? É claro que essa ética vai ser rigorosíssima no protestantismo, mas o indivíduo, ele não precisa de mediação. Ele vai ao culto, que vai ter o pastor, que vai falar boas palavras, mas o pertencimento dele se dá diretamente entre ele e Deus, né? E mais do que isso, aí tem uma coisa fundamental que também difere essas duas religiões, é que tanto o protestantismo, o judaísmo, eu francamente conheço muito pouco, né? Mas no caso do catolicismo, e eu entendo que isso tem sim a ver com o judaísmo, de certa forma, instrumentalizam a experiência terrena, diminuindo a sua importância em função daquilo que virá depois da morte, que é o que realmente, sabe, que aonde realmente a gente vai conquistar o paraíso, né? Então, principalmente no catolicismo, tem essa coisa de voto de pobreza, que é, né? Quem sabe? Né? Não vamos discutir isso agora, mas a ideia do humilde, né? Daquele que ajuda o próximo. Então, portanto, essa vida é uma passagem para algum lugar onde a gente de fato vai conquistar coisas. Olha, o padre. Né? Ele tem o poder, por exemplo, estou pensando no catolicismo, né? De perdoar os nossos pecados. Ele perdoa, ele sempre perdoa, né? Então você tem sempre o perdão. Ele tem uma autoridade incrível, né? É de restabelecer a minha condição, né? Apesar de que o pecado é original, mas aí a gente, né? Sempre ganha aí uma sobrevida. Né? Então, quer dizer, o protestante ele pode contar com essa mediação, né, do pastor, mas essa mediação ela não é decisiva nas escolhas dele, porque ele sabe o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer é fazer a vida dele na terra ser um sucesso, né? Ele tem que ter um trabalho, porque o trabalho vai ser a expressão da graça, o fato dele ter sido escolhido para fazer uma trajetória construtiva, né? Fazer obras para os seus, para sua família, para sua comunidade, né? Mas ele é o abnegado, né? Ele é o cara que tudo vai fazer para pertencer ao reino do céu. Só que aí a diferença é que, para o catolicismo, por exemplo, isso aqui é uma passagem. E para o protestantismo, é aqui que você vai conquistar o reino dos céus. Você não fizer as coisas direito, se você não construir coisas, né? Você não vai rolar o lado de lá. Certo? Então, em termos de religião, quanto mais integradora, quanto mais envolvente, né? Em termos sociais, em termos de uma coletividade, de um grupo, de um rebanho específico, né? Coordenado por uma autoridade, né? No caso do judaísmo, a gente sabe que isso é muito notável, né? Existem procedimentos muito rigorosos, muito claros e que não devem ser rompidos de maneira nenhuma, né? Eu acho que deve ter aí elementos de modernização, né? Mas enfim, mais sobre o protestantismo vocês vão aprender quando estudarem o Max Weber, né? Que é autor do grande clássico A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Que o título já mais ou menos sinaliza para onde que a coisa vai andando em termos da análise sociológica. Bom, então, acho que, né, deu para perceber, pelo menos em linhas gerais aqui. Do ponto de vista da sociedade doméstica, são muitas as variáveis que o Durkheim vai cruzar, né? Daí a ideia é testar a medida em que o casamento, o matrimônio, né, que ele vai chamar, matrimônio, a constituição de famílias, a geração de filhos e a vida em comunidade, por exemplo, de, vamos pensar, numa determinada, vamos dizer, localidade rural, você tem os avós, ou até os bisavós, os avós, os pais e os filhos vivendo no mesmo espaço, produzindo, trabalhando, né? Com lugares bastante específicos, e daí a ideia é a de aferir em que medida o matrimônio, a geração de filhos, sobretudo essas duas variáveis, elas garantem uma imunidade maior ao suicídio para homens e mulheres. Então, ele vai testar mulheres que ficam solteiras, mulheres que se casam, mas não têm filhos, mulheres que ficam viúvas, homens que ficam viúvos, homens e mulheres que se casam e têm filhos, e assim sucessivamente, né? E daí, para ele concluir que quanto maior o grau de integração na sociedade doméstica, né? E aí a gente pode expandir a sociedade doméstica, por mais que ele esteja considerando essas variáveis, né? A gente pode pensar em outros arranjos de pessoas que vivem juntas e organizam suas vidas juntos, né? E constituem um tipo de solidariedade particular, entendida como trocas e relações sociais específicas, né? Então, sim, a sociedade doméstica protege o indivíduo, agrega o indivíduo, né? E aí é muito importante, gente, a gente pensar na própria definição que o Durkheim dá para a sociedade como organismo vivo, né? Para a gente pensar que ele está nessa tipologia, em vários momentos, ele vai deixar claro que o que caracteriza definitivamente essa integração, né? É permitir ao indivíduo que ele encontre um lugar, uma função na sociedade. Então seria como se fosse, né, aquela a divisão do trabalho assim enorme, né? A sociedade como um grandiosíssimo organismo onde cada indivíduo tem uma função como cada célula num organismo vivo, né? E aí ele vai desempenhando aquela função e dessa forma ele colabora com a vida social, com a vida da sociedade, ele conquista um sentido para a vida dele, que é aquela, né, aquela ou outras funções, né, que ele pode fazer e que ele faz para si e faz para o pro conjunto. Então, essa ideia, para ele o que é fundamental é isso. Todo mundo tem que ter a chance de encontrar um lugar para desempenhar uma determinada função no conjunto da sociedade, não importa o que você faça, né? Não importa o que seja. Só assim, e pelo trabalho, mas aí é o trabalho social que está em questão, é que pode garantir essa posição, né, de integração. Então não dá para a gente explorar essas variáveis sem pensar que é esse o modelo que ele está tomando como referência, né? Com relação à sociedade política, ele faz uma reflexão bastante geral, né? E no sentido de que a dimensão política, ela teria a prerrogativa de comandar essa organização, né? Essa distribuição de funções, né? Para além do empresariado, né? Que daí a gente não vamos entrar com outras variáveis, certo? Vamos manter as variáveis do Durkheim, né? Porque tem, ele está dizendo, claro que vão ter os proprietários, claro que as pessoas vão ser contratadas, claro que elas vão ter salário, né? Só que isso é importante para elas. Elas têm que estar participando e construindo sua própria vida e contribuindo com a vida social. Essa é a ideia que ele apresenta. Nesse aspecto, né, a gente entende um pouco mais sobre o interesse do Durkheim no estudo desse fato social, né? Porque ele está sempre refletindo sobre essas relações indivíduo-sociedade, né? Então, com relação ao suicídio, ele está refletindo sobre o que há da sociedade nos indivíduos e como que o indivíduo processa essa via de mão dupla, né? Que são as relações da sua individualidade com a sua dimensão de ser social, né? E aí, aquilo que eu falei para vocês, né? Como é quando ele chama de renúncia suprema, né? O suicídio, ele está pautando a coisa assim em grande estilo, né? Em grandes termos, vamos dizer assim. Porque a grande saga do Durkheim é produzir um tipo de conhecimento que ajude a sociedade a não se desintegrar. E assim, dessa forma, ela garanta uma vida mais saudável para todos os indivíduos, né? Então, a grande questão é essa. Não se pode correr esse risco. Ele vai usar várias outros termos, né, para se referir a essa ideia. Então, por exemplo, no suicídio egoísta, então isso que é interessante, né? Eu vou até ler aqui um trecho. Ele vai falar que ele é produzido por um excesso de individualismo. Mas aí o individualismo pode não ter sido buscado, né? E os indivíduos estão se sentindo, como alguém falou aqui, né? Abandono da pessoa por parte da sociedade. Foi o Danilo, né? É isso, né? Só que você vai cobrar de quem? Não é assim para ele, né? Não é assim A gente nasce e vai se tornando um ser social, né? Vai aprendendo como participar da sociedade. Vai partilhando coisas e recebendo outras, né? Então, quer dizer, é esse elo que se fragiliza, né? Como se a sociedade aparecesse menos que o indivíduo, né? Aí ele fala de excesso de indivíduo, de individualismo. Deixa eu escolher aqui um trechinho para ler para vocês. Esse tipo de suicídio, depois eu mando essas páginas, aliás, eu ia falar isso, né? Que eu localizei os trechos em determinadas páginas, e claro que o meu interesse seria que vocês lessem mais do que isso, né? Mas ao mesmo tempo é um absurdo de número de páginas para ler e tal. Então eu vou passar essas páginas, esses intervalos, tá bom? Onde as coisas ficam um pouco mais objetivas, né? Mas pelo menos o que está sendo bacana é que a gente vai explorando as partes do livro, né? Vai tratando de algumas partes. Não vamos muito em frente, mas pelo menos a gente explora um pouco mais, né? Esse tipo de suicídio bem merece, pois, o nome que lhe damos, o egoísmo. Quer dizer, o egoísmo não é um fator simplesmente auxiliar. Ele é a causa geradora. Se nesse caso se afrouxa o laço que liga o homem à vida, é que o laço que o liga à própria sociedade se relaxou. Quanto aos incidentes da existência privada, que parecem inspirar imediatamente o suicídio e que passam por ser as condições determinantes, não são, na realidade, mais do que causas ocasionais. Se o indivíduo cede ao menor choque das circunstâncias, é que o estado em que se encontra a sociedade o fez uma presa fácil para o suicídio. Pouco mais para acrescentar do que um negócio tão, não é? Reunindo ao que já foi dito, né? Tem aqui uma parte, estou tentando ver só onde começar, o parágrafo exatamente anterior. Formam-se então novas morais que, erigindo o fato em direito, recomendam. Na verdade, não dá para ler isso isolado, não dá. Vai com. Depois ele melhora. Olha, no final desse trecho que eu selecionei aqui, tem umas considerações interessantes sobre a questão da família, né? Da família ou do grupo doméstico, né? Envolvente e tal. E com ele comenta o fato de que os homens, eles são sempre menos imunes do que as mulheres. Então, as mulheres, elas conquistam uma imunidade maior ao suicídio em todas aquelas circunstâncias que eu já falei que ele testa, né? Que são casadas. Então, por exemplo, se existe uma família numerosa e essa família, além de tudo, trabalha junta, né? Como eu falei aquele exemplo de uma família de agricultores que tem várias gerações que vivem juntas, né? Então, quer dizer, essa é a forma mais agregadora possível, seria o modelo ideal, né? Mas se a gente for recortando de acordo com aquelas variáveis, casado sem filhos, casado com filhos, em todas esses cruzamentos, os homens são mais suscetíveis ao suicídio do que as mulheres. E daí ele oferece uma opinião que seria bastante questionada, imagino, né? Não conheço nada assim específico com relação ao Durkheim, mas em meados do século XX, uma ideia como essa seria bastante contestada. É a de que a vida do homem, por ele ter uma vida pública, né? Por ele ser o chefe da família, ele ter um estatuto de provedor, em geral, né? Em geral, isso. Ele ter o estatuto de provedor e ele ser o administrador das coisas, né? Ele tem uma vida mais complexa que a das mulheres, que é, na verdade, é antes rudimentar do que mais desenvolvida. Então, elas têm uma vida voltada para a casa. Claro que elas podem trabalhar na agricultura também, né? Mas, em geral, esse modelo aqui testado é da mulher que se dedica à vida familiar, né? Se ocupa de todas as coisas dessa vida doméstica. E, portanto, ela tem uma vida mais rudimentar que a do homem, que sim, quem tem direito a essa vida pública, essa interlocução, essa administração, e, consequentemente, ele está mais exposto a uma insegurança com relação ao próprio destino, né? Da família, ele tem uma responsabilidade com relação a tudo isso, né? Então, isso traria uma imunidade maior às mulheres, né? Porque a vida delas é aquilo ali mesmo, e em torno daquilo ela consegue se planejar e, enfim, seguir em frente, né? Aí os homens também, quando viúvos, eles têm mais propensão ao suicídio do que as mulheres, né? Por mais que, agora no próximo caso que a gente vai analisar aqui, o próximo tipo, elas sejam um dos tipos mais visados aí, em termos do suicídio. Era isso com relação ao egoísta. Eu acho que por causa dessa nossa condição aqui de à distância, eu tenho a tendência a meio que falar num volume alto. Aí o meu fim de semana é infernal. Porque eu fico falando alto com as pessoas, eu fico. Por que você está falando tão alto, né? Tipo, eu saio daqui e continuo gritando por aí, né? E eu tô notando isso porque eu não precisaria me esforçar tanto a voz como eu faço, né? Mas é tipo, ai, será que eles estão lá escutando, né? Então, acabo gritando e depois vou já chegando numa certa hora, já não tem mais nem voz. Olha, gente, no caso do altruísta, suicídio altruísta, né? É aquele cuja razão ou cuja causa está no outro ou está na sociedade. Então, mas o real motivo, de acordo com Durkheim, dos homens serem mais propícios ao suicídio foi exatamente, né, o que eu procurei mostrar. Porque não acho que a vida das mulheres seja menos complexa. Então, mas é exatamente isso que eu tô, né, Daiane? É exatamente isso que eu expliquei, certo? Que essa opinião do Durkheim seria bravamente contestada se 60, 70 anos mais à frente, né? Deixa eu ver as mensagens, porque eu não estou seguindo. Mas tem outro ponto de vista sociológico? Bom, aqui nós estamos aprendendo a sociologia do Durkheim, né? Existem milhares de outros pontos de vista sociológico, principalmente para na contemporaneidade, né? Para discutir esse ponto de vista do Durkheim. Eu, quando fui apresentar, eu já falei: olha, isso aqui é uma ideia que tem tempo histórico específico, né? Não se sustentaria por muito tempo. Também em termos sociológicos, mas acho que essa virada demora muito para acontecer, né? Ela vai acontecer, começar a acontecer em alguns sentidos no pós-guerra e depois mais a partir dos anos 60, do século passado. Pode falar, Daiane. Então, eu infelizmente não tenho dados atuais. Inclusive, como eu expliquei para vocês, eu estou concentrada no estudo do Durkheim e estou, inclusive, tentando não fazer conexões muito com o presente momento para não tornar a abordagem do tema mais complexa do que ela já é, né? Então, a nossa ideia é entender a obra do pai da sociologia, né? Então, eu estou me limitando ao livro, né? E fazendo essas ressalvas que eu fiz exatamente quando fui apresentar essa ideia, né? Eu acho que ela é, se você quer minha opinião, ela é absolutamente questionável, né? Tanto que, por exemplo, ó, para falar do suicídio altruísta, eu vou ter que falar de uma outra diferenciação que o Durkheim faz, né? E ele usa essa diferenciação aqui no suicídio, que é entre sociedades tradicionais e inferiores, como ele fala, né? Já em comparação às sociedades de trabalho mais dividido, né? Que são as sociedades de solidariedade orgânica, essa diferença que eu já falei com vocês, mas que eu vou repetir aqui para a gente entender melhor o tipo de suicídio altruísta. Então, Daiane, eu lamento não contribuir com esse dado atual, tá? Porque eu não estou atualizando mesmo. A ideia é tentar entender tal como a ideia foi gerada no seu tempo, né? Com um dos primeiros estudos sociológicos que foram feitos. E esse choque, ele é parte da coisa, né? Ele é parte da coisa. Se você quiser, eu posso tentar achar, né? A gente pode procurar e tal. Mas é por isso que eu não posso te ajudar. Tá bom? Não, é se por acaso. Eu não tenho visto mesmo atualizações assim nesse, mas bem de maneira inclusive proposital, né? Então é melhor a gente tratar da coisa do jeito como ela foi exposta, né? Inclusive para entender os termos em que as coisas eram pensadas, né? E aí a gente pode trazer a tua ideia sobre o fato de que certamente as tarefas das mulheres, o trabalho das mulheres, não era nada rudimentar, né? Para pensar aqui a questão desse tipo de suicídio, que é esse outro tipo, que é o altruísta. Deixa eu só acabar de ver aqui, senão eu vou ficar olhando e as mensagens e não vou me concentrar. Peraí. Júlia, parece que era o que a vida dele era mais interessante. Não, não é isso. É o que ele observava a partir dos dados que ele levantava, né? Porque ele está tentando o máximo. E conseguiu, né, de certa forma, pensar cientificamente os problemas, né? Então aí o limite dele decidir o que era de fato uma posição científica neutra, que não tomava partido, né, como seria o caso aí dessa avaliação sobre o trabalho de homens e mulheres, né, é o drama, né, que está posto. É a questão, né? Então, ele não vai conseguir olhar de fora aquilo que ele mesmo está produzindo, né? E isso sobra para a gente fazer, para as outras gerações que vêm questionando, né? Então, mais ou menos por aí. Então, tá tudo certo. Nesse quesito do suicídio altruísta, a gente tem que lembrar daquela divisão que eu já me referi, mas que a gente vai estudar no livro da divisão do trabalho social, quando o Durkheim está pensando assim na formação das sociedades propriamente dita, né? Nos movimentos mais elementares que fazem as sociedades existirem. Então ele vai pensar na ideia de que as sociedades existem com base no conceito de solidariedade, né? As pessoas são solidárias umas com as outras, de maneiras diferentes. E aí ele vai pensar em dois tipos de solidariedade, né? Que é a solidariedade mecânica, que é a característica das sociedades onde o trabalho é pouco dividido. Então vamos supor, uma sociedade aonde uma sociedade que tem cinco tipos de trabalhos específicos para realizar, para que ela se mantenha viva, para que todas as pessoas vivam em condições adequadas, né? Pensar em sociedades tradicionais, que é um termo que ele usa, né? Ele usa o termo simples, porque a divisão do trabalho não é complexa, não existem milhares de atividades que precisam ser feitas no reino do trabalho dividido das sociedades de solidariedade orgânica, né? Orgânica, muito dividido, mecânica, pouco dividido, né? Então ele vai dizer que esse suicídio altruísta, ele é peculiar das sociedades tradicionais. Eu vou ler aqui um primeiro parágrafo onde ele vai se referir a elas de outra forma, né? Já se disse algumas vezes que o suicídio era desconhecido nas sociedades inferiores. Forma de se referir às de solidariedade mecânica. Nesses termos, a asserção é inexata. É certo que o suicídio egoísta, aquele em que a individualidade se separa da coletividade, né, que nós acabamos de ver, tal como acabamos de constituí-lo, ele diz, não parece ser frequente nessas sociedades. Mas o é um outro que aí se encontra em estado endêmico. O suicídio é, pois, certamente muito frequente entre povos primitivos. Mas ele apresenta aí algumas características muito particulares. Todos os fatos que acabam de ser relatados cabem que ele, né, já relatou, com efeito, em uma das três seguintes categorias. Primeiro, suicídios de homens que chegaram ao limiar da velhice ou foram atingidos por doença. Segundo, suicídios de mulheres com relação, por ocasião da morte do marido. Terceiro, suicídios de fiéis ou de servidores por ocasião da morte de seus chefes. Então, ora, em todos esses casos, se o homem se mata, Não é porque ele se arroga o direito de fazê-lo, mas o que é bem diferente, porque ele se sente no dever de fazer. Então, aí é que a coisa ganha de fato um outro sentido, né? Então, como eu dizia, aí a sociedade, ela é muito maior que o indivíduo, né? Na verdade, a sociedade, ela solapa a individualidade, que não floresce, né? Então, daí você está sempre se reconhecendo, a pessoa está sempre se reconhecendo como mais um dentro de uma determinada coletividade. Vamos a alguns exemplos, né, desses que o Durkheim fala. Depois eu vou pegar aqui algumas expressões, né, dele. Então, pode parecer muito estranho para a gente, né? Para o tanto que a gente sabe sobre as sociedades, a ideia de que uma pessoa idosa chega num determinado momento da vida e desiste, né? Não posso mais seguir, né? Isso pode ter várias razões. Né? Mas elas são todas de ordem social, né? Por exemplo, uma pessoa que sempre foi ativa, que sempre desempenhou um papel específico num determinado grupo social, vai chegando no momento em que não tem mais forças para fazer a sua própria parte, né? Então, quando a pessoa não faz mais a sua parte, a parte que deve fazer, ela acaba gerando um custo social, um ônus, né? Então, ela precisa do trabalho do outro, dirigido a ele, o que pode não ser interessante em algumas culturas. Quando ele. E aí a iminência de estar doente também, né? Então, quer dizer, ele não vai mais conseguir cuidar de si próprio e vai ter que depender de outras pessoas. Em algumas circunstâncias, como por exemplo, vamos supor que se trata de um povo nômade, que precisa andar de um lado para o outro, mudar, levantar o acampamento constantemente, né? Então, há relatos de que nesse tipo de sociedade, você às vezes tem que decidir quem continua e quem fica. Né? Agora, não necessariamente isso significa que a pessoa vai decidir sobre a sua morte, né? Muitas vezes ela é simplesmente abandonada, né? Numa circunstância de intempéries, problemas climáticos, você tem que salvar o grupo, né? E não vai ser por causa de um componente que o grupo todo vai perecer. Né? Dependendo de alguns riscos e a ideia é que o grupo tem que defender o grupo, né? E aí decisões como essa podem ser tomadas. Aqui nesse caso, esses homens idosos, eles decidem por não mais pertencer, exatamente por causa de todas essas razões, né? Algumas sociedades, e o exemplo que ele dá mais é sobre a sociedade indiana, né? Mas certamente existem muitas outras, em que a existência da mulher está vinculada à existência do marido, né? A sua própria razão de ser passa a ser a do marido, né? Nessas sociedades que a mulher não tem, lugar na cena pública, né? Mas e aí pensando exatamente que ela não participa de grande parte das coisas que os homens participam, né? A gente conhece elas, sociedades como essa existem até hoje, né? Claro que são culturas muito específicas que se sustentam exatamente porque são grupos muito fortes, né? E daí, nesse caso, as mulheres, na iminência da perda do marido, a mulher decide não seguir em frente, né? Não seguir em frente porque não tem sentido a sua vida a partir de então. Então, é uma coisa que é, na verdade, não é só sugerida, né? Como o Durkheim ele quer dizer com relação ao suicídio egoísta, né? Não que o suicídio seja sugerido literalmente, né? Mas o recado seria assim: você não é importante para essa sociedade, né? Então, você estando aí ou você não estando, é mais ou menos nessa ideia assim, que ele fala de sugestão. É claro que sugestão que uma determinada pessoa ouve em determinadas circunstâncias, né? Em determinado estado geral e em determinado estado particular, né? Então, aí sim a coisa vai se... Agora, aqui não, aqui é assim, a regra é essa. Pode ser que não se diga, olha, mate-se, não exista mais, não siga em frente. Não, mas as próprias regras da vida social definem que, para algumas pessoas, numa certa circunstância, chegou a hora. Né? Isso é extremamente violento, né? Não dá para não assumir, né? Aqui ele tem uma comparação, um jogo de frases em que ele aproxima os dois tipos, né? O egoísta e o altruísta. Ele vai dizer assim, daí tá falando em pele, né? Que, olha, ele não seria obrigado a fazê-lo. Não se é jamais obrigado a gozar de um privilégio. Ah, não, eu tô falando de outra coisa, desculpa. Ah, isso. Então, não é assim, tipo, olha, eu não aguento mais viver porque estou muito doente, estou sofrendo muito, então eu vou terminar por aqui, né? Isso seria visto numa sociedade, numa coletividade onde vigora essa dimensão altruísta, como um privilégio. A pessoa não aguenta mais, então ela, pronto, né? Fez tudo que tinha que fazer, acabou, certo? Mas isso seria gozar de um privilégio. Não é assim que ele vai pensar. Ele vai pensar daquela forma que eu falei. Eu sou um ônus, eu sou um peso, eu não sirvo mais para nada, né? Então, acabou. Eu vim até aqui, é isso que eu devo fazer. É isso que eu devo fazer, né? Então, a sociedade impele-o a se destruir. Ela também intervém, sem dúvida, no suicídio egoísta. Mas sua intervenção não se faz da mesma maneira nos dois casos. Num, ela se limita a envolver o homem numa linguagem que o desliga da existência. Noutro, ela lhe prescreve formalmente a abandoná-la. Então, o primeiro seria o egoísta, o segundo o altruísta, né? Num, ela sugere ou aconselha no máximo, indiretamente, claro. Noutro, ela obriga e é por seu intermédio que se determinam as condições e circunstâncias que tornam exequível tal obrigação. O termo altruísmo incide aí, exprimindo aquele a quem o ego não lhe pertence. É esse o sentido. Então, não tem ego. Não tem individualidade. A pessoa é apenas mais uma, né? Eu acho que no caso desse altruísta, sim, a gente pode identificar algumas questões na contemporaneidade, né? Os atentados suicidas, por exemplo, os próprios, né? O Durkheim não tinha visto na segunda... Alguém aqui falou de kamikaze, não falou? Tipo um kamikaze, Samuel falou. Né? Então seria isso, né? Exatamente. O Durkheim vai pensar aqui um pouquinho nas sociedades contemporâneas e vai pensar nos soldados na guerra, né? Os soldados que tomam determinadas medidas, né? Em que ele sabe que vão morrer, mas isso pode ser menos desastroso para suas tropas, para o seu grupo, né? No sentido, inclusive, de tentar proteger um número maior de soldados, alguns se lançam em alguns ataques dos quais eles sabem que não vão voltar, né? Então, o Durkheim não viu, né, os kamikaze, mas é um grande exemplo, né? Exatamente. E ele pensa nos soldados também que preferem a morte à humilhação da derrota, né? Assim como a gente falava no papel fundante que tem o harakiri, vocês lembram? Na sociedade japonesa, né? Onde a pessoa é obrigada a se suicidar, né? Em nome, quer dizer, para pagar alguma falta cometida, né? Ou mesmo para honrar a sua luta, né? No sentido de não se deixar eliminar pelo inimigo, né? Uma questão de honra. Atuar dessa maneira. Gente! Que rol de tragédias, não? Nossa, tá difícil. Mas somos cientistas sociais de frente para um fenômeno que precisa do nosso olhar o mais objetivo possível, né? Então é isso que eu tinha para dizer sobre o suicídio altruísta, e aí a gente segue na próxima aula com o suicídio anônimo, certo? E vamos fechar o suicídio já, né? Já vamos encerrando e avançando aí para outros temas.